E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok e no programa de hoje eu estou realizando os sonhos de alguns dos mais antigos ouvintes desse programa. Tenho aqui ao meu lado a ilustre e doente presença de Rod Reis, do Mundo Rod e do Papo de Artista. Seja bem-vindo, Rod! Opa, aí, Okitok. Eu sou uma das pessoas que você está realizando um sonho, fazendo um podcast, assim, que faz tempo que eu queria participar, né? Mais do que ouvir. É uma honra pra mim estar participando dele. Olha. Porque pra mim é uma das melhores bandas do mundo. Olha aí, galera! Pra você e pra muitos ouvintes aqui deste Delório Voador, Smiths é uma das melhores bandas do mundo e é por isso que nós estamos gravando este especial dedicado a esta icônica banda inglesa e o seu vocalista Morrissey em carreira solo. Nós vamos aqui abordar um pouco da trajetória da banda The Smiths, que fez a história do rock nos anos 80, e da carreira solo de Steven Patrick Morrissey em sua carreira solo após o fim da banda. E hoje não tem e-mail, não tem papo, vamos direto pro som, galera. A gente começa com This Charming Man na Máquina do Tempo. You little son of a bitch! Oh, Take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Girl Afraid, um dos clássicos dos Smiths aí no início da carreira, né, não, Rod? Isso é, o álbum que é uma coletânea, né? O Heartful of Hollow, de 84. É verdade, Heartful of Hollow, que pra mim, apesar de ser uma coletânea, é um dos melhores discos, um dos meus mais queridos discos dos Smiths. Agora, é preciso aqui, antes de mais nada, situar o pessoal a respeito da história dos Smiths, né? Smiths, que lançou seu primeiro disco em 84 também, pouquinho antes dessa coletânea, aí nego pergunta, porra, peraí, como é que pode? Os caras lançaram um disco e já tem coletânea. Vamos puxar um pouco a história lá pra 1982, quando a banda se juntou, quando eles começaram a gravar suas primeiras músicas, suas primeiras demos, etc. E eles começaram distribuindo em mais ou menos entre 82 e 83, eles começaram distribuindo muita fita demo, lançando muito EP e divulgando um monte de música. Então, quando o primeiro disco saiu, todas aquelas músicas já eram conhecidas do público, pelo menos do público inglês, e muitas músicas que a galera conhecia ainda já não estavam mais naquele disco. Então, logo depois, foi lançado uma coletânea com algumas músicas que já estavam no primeiro disco e algumas, entre aspas, inéditas, que já estavam tocando nas rádios e o pessoal já conhecia de cor salteado. Aham, porque ele já tinha soltado alguns singles, né, também. Exato. Em 83, ele lança o primeiro single da banda, que é o Hand in Glove. Exatamente, Hand in Glove. Clássica que não está nesse programa por motivos obscuros que um dia... Em breve, contarei a vocês. Não, assim, muita música que não vai estar nesse programa, né? Porque o tanto de música boa que tem Smiths e Morrissey, né? Eu tive que fazer um esforço pra escolher as minhas. Porque tinha que fazer uns 10 programas. Até que eu falei pra você que tem uma balada em Nova York que de domingo toca só Smiths e Morrissey, né? Olha, você vê o tanto que rende. De música boa e que vale a pena que rende de uma noite inteira. Ah, sim. Pra fã mesmo, eu não fui, mas eu já falei com a minha esposa, a próxima vez que a gente for pra Nova York, a gente vai nessa balada aí. Não foi por quê? Falta de oportunidade, falta de dinheiro, não rolando na época que você foi? Não, porque como eu fui a trabalho, né, então eu acabei preso em jantar de trabalho, essas coisas com o pessoal lá da DC Comics que eu faço as revistas, então vontade não faltou, foi mais a oportunidade do dia, assim, da hora e tudo, mas assim, tá lá, assim, eu irei com certeza como fã, é imperdível. Pô, com certeza, até eu tô com vontade de ir agora. Vou passar a noite toda dançando Smiths e Morrissey. Aliás, falando em Morrissey, Smiths, etc, essa música Girl of Red é uma das que agitou a galera em 1983 também, porque essa aqui foi originalmente lançada num single. Assim como Heaven Knows I'm Miserable Now, que também é do Heartful of Hollow. Putz, vários outros clássicos que foram relançados aqui no Heartful of Hollow. Agitaram a galera ali nos idos de 82 e 83, dessa banda formada por um quarteto de egos, né, cara? É aquela velha história, né? Tem a dupla principal, que é o cara das letras e o outro cara é da melodia, né? Exato. Assim, quase sempre tem muito ego envolvido e eles chegam uma hora que eles rompem, né? Então, no caso aí é o Morrissey e o Johnny Marr. Grande guitarrista Johnny Marr. Isso, ambos de Manchester. Tinham as duas mentes bem opostas, né, cara? Então, diz a lenda que o Morrissey, ele queria se manter alternativo, queria se manter cult com a sua banda, enquanto que o Johnny Marr queria mesmo era fazer sucesso. Ele queria aquele rockão comercial mesmo, vender milhões e fazer sucesso mundial, etc. E isso batia de frente os dois. Até que chegou uma hora, né, que depois de muito tempo, eles não aguentaram mais. Uma curiosidade é que o Morrissey, ele tinha uma outra banda antes. Ele tinha o Nosebleeds. Olha aí. Não fez sucesso, mas assim, ele já chegou antes de encontrar o Johnny Marr, que foi quando eles fundaram o Smiths. Ele já tava nesse meio musical e assim, ele sempre gostou muito de escrever, fazendo letras e tal. A outra curiosidade também é que ele fundou o fã-clube do New York Dolls. Ele é puta fã dessa banda. É verdade. Ele era o presidente da divisão inglesa do fã-clube do New York Dolls em Manchester. Diz a lenda que foi até um dos membros do fã-clube que apresentou o Morrissey ao Johnny Marr. Lá eles começaram a trabalhar, o cara achava que as músicas que o Johnny Marr fazia, os arranjos que ele fazia com as letras do Morrissey ia combinar perfeitamente, e combinou mesmo, né? Como você falou aí, o primeiro single que eles lançaram foi Hidden Glove, que em 83 já abriu assim os ouvidos de muita gente. Opa, que é isso? Que som é esse? Que coisa diferente do que estava acontecendo na época, né? E por que diferente? O início dos anos 80 estava ficando carregado de teclado, sintetizador. É, porque ele pegou o punk, o pós-punk, aí teve aquele movimento gótico. E por causa dessas influências, eles fizeram um som orgânico, totalmente diferente do que estava acontecendo na época. Então todo mundo acostumado com aquele monte de teclado que já estava rolando no início dos anos 80, aquele som meio quadrado, de repente me vem um som desse como Red and Glove, uma guitarra totalmente diferente do que a gente ouvia. Isso aconteceu muito também porque o Morrissey era fã do New York Dolls, então ele manteve uma veia punk, né, nas músicas, apesar de ter muita música melancólica e meio deprê, tem muita música que é agitada, assim, tem uma veia punk, e ele é muito fã também de rockabilly, tanto você vê assim, o topete dele não nega, né? Não. E essa veia punk, ela é muito, muito evidenciada aí pela cozinha da banda, né? O Mike Joyce na bateria e o Andy Rourke no baixo, que eu acho uma puta cozinha. Eles são muito injustiçados, eu diria, na história do rock. Mas assim, foi meio que um acordo entre eles, né? Eles nunca foram creditados como compositores. Era meio assim, puta, a gente faz nosso trabalho aqui e vocês podem ficar com os louros. Exatamente. É. Aliás, essa conversa aí sobre os créditos das músicas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, nos próximos blocos, onde uma merda muito grande vai acontecer por lá. Mas enquanto isso, cara, a gente, antes de Girl Afraid, curtiu Still Ill e This Charming Man, que abriu esse bloco, essas duas músicas do primeiro disco, The Smiths, que saiu também em 84, como a gente acabou de falar. This Charming Man foi o segundo single que ele lançou. Exatamente, e foi o single que lançou, que realmente lançou a banda O Estrelato. Uhum. E é a música que eu tenho às vezes eu dou som, né? Em balada, em festa, casa noturna. This Charming Man é a música que, se a pista estiver meio morta, é só colocar que agita, todo mundo, né? Vai. Agita. Que maravilha. Pô, salva a balada. Salva a balada, né? Nas poucas vezes que eu dou som, eu conto com This Charming Man e Girl Afraid, que também é outra que também já me salvou algumas vezes. É que começa bem pesado, né? Começa que é dedilhado, de repente vem uma bateria meio surf music, pô, o pessoal já começa a agitar, o pessoal começa a pular. E This Charming Man segue o mesmo caminho, né? Ele é um pouco rockabilly. Se você for ver, assim, tem bons discos, principalmente na carreira solo dele, que 99% rockabilly. Quando eles começaram, era uma época muito fértil também pra coisa política, né? O Morrissey, ele sempre foi um ativista, ele sempre teve uma posição muito rígida, né? E isso se mostra nos próximos álbuns. Próximos álbuns esses que nós vamos ouvir agora, começando o próximo bloco com a clássica How Soon Is Now, na máquina do tempo. Get in the car, Cannon. Today's your lucky day. Yeah. save the clock tower. The boy with a thorn in his side, behind the hatred there lies a murderous desire for love. How can they look into my eyes and still they don't believe me? How can they hear me say those words, still they don't believe me? And if they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, they ever believe me? Oh no. Don't believe us. And after all this time, they don't want to believe us. And if they don't believe us now, will they ever believe us? And when you want to live, how to start? Where'd you go? Who'd you need to know? Estamos de volta e nós acabamos de ouvir The Boy with the Door in His Side, do disco The Queen is Dead, de 86, clássico, que é considerado assim o disco pelo qual os Smiths eram sempre lembrados, seguido de What She Said e How Soon Is Now, essas duas do disco Meat Is Murder, de 85. Vamos falar um pouco de Meat Is Murder? Vamos. Meat Is Murder é o álbum que marca o início político do Morrissey, né? Assim, ele ficou famoso com a banda, agora a partir desse ponto ele tinha voz e podia se fazer ouvido pelas pessoas, né? Ele tinha todos os meios pra falar tudo o que ele achava, né? Até pelo próprio nome, né? O Meat Is Murder já mostra que ele é totalmente vegetariano e ele é contra quem come carne. Olha, ele é aquele vegetariano radical, vegetariano xiita. É, ele é amigo da Chrissie Hynde. Do Pretenders, né? Do Pretenders, que ela também. Que também é vegetariana. Uhum, e é ativista do PETA. E o Morrissey, ele faz questão de sempre colocar isso em várias músicas. Ele já quebrou o pau com o Jimmy Oliver, cara lá, o cozinheiro. Que é, sim, né? Sim. Ele tem uma rixa com pessoas inglesas, assim, no caso, que fazem apologia a comer carne. E já não é de hoje, né? Porque se a gente for ver, o Meat Is Murder é de 85. Então, essa história aí pró-vegetarianismo, essa coisa de levantar bandeira, já é uma coisa que vem desde cedo no Morrissey. Não só nas atitudes dele, mas também nas letras, né? É, e todo lugar que ele vai fazer show, não pode ter loja de carne, assim, de hambúrguer, de lanchonete, uma certa distância do lugar. É proibido. Ele sempre escolhe os pontos que ele vai fazer show, pensando nisso, tipo, não pode vender carne dentro do local, lanche com carne, nada. E também não pode vender num raio de X metros, sei lá. Uhum. É uma das coisas que ele fala pra quando ele vai até pra outros lugares. E outra coisa também que ele mexeu bastante, assim, do lado mais político, é que era totalmente contra a Margaret Thatcher. É verdade! Esse disco, inclusive, ele mede as suas alfinetadas a respeito da Margaret Thatcher, que, inclusive, esse lado político ele, a gente vê até nos dois discos seguintes. Mas aqui ele já começa a botar as asinhas de fora, é verdade. Não dá pra falar só que o Morrissey faz música deprê, ou ele é só político. Tudo isso faz parte, né, do que é o Morrissey e o que é o seu Smith, né? Porque o Johnny Marr, ele compartilhava de certas ideias também. Principalmente as políticas. Tinha até humor nas músicas, e humor, aquele humor sarcástico e... Humor tipicamente inglês, né? Isso. Tem muita música que você, à primeira vista, não parece nada política, não parece uma crítica política, mas é. Como, por exemplo, a How Soon Is Now, né? Que foi o principal hit do Mitch's Murder e lançou aí o disco pras paradas. É que eu acho que a gente até conversou lá no Mundo Rod, né, quando você gravou, que o cenário político ajuda muito certas pessoas a brilhar, né? Um dos grandes motivos do Smith ser o que ele foi o cenário político, né? Das músicas mais legais, elas são músicas muito ativistas, muito de crítica política. Parece que os caras, eles foram inspirados por toda aquela manifestação política contra a Margaret Thatcher. Uhum. E aí ele também tem rixa com a Madonna e com o George Michael, porque ele acha que essas pessoas estão mais preocupadas em ser celebridades do que fazer música boa. O Robert Smith, do Cure também, ele teve uma rixa por causa disso. E o cara, o Robert Smith, achava que se metia muito nas coisas dos outros. E é engraçado a gente ver o Robert Smith e o Morrissey brigando, né? Porque se a gente prestar atenção, o The Cure e os Smiths, eles tinham uma filosofia musical muito parecida, que é de fazer músicas simples, sem muito rebuliço, sem muito enfeite de teclados e sintetizador e grandes produções. É uma coisa quase tosca, né? No jeito de produzir as suas músicas. É o básico do baixo, guitarra, bateria, a guitarra não muito pesada. Eles queriam fazer músicas com letras, com conteúdo, com melodia, né? Que encantassem o ouvinte pela sua beleza, né? Pela sua propriedade, pela sua veracidade. Que, aliás, o nome Smiths vem muito daí. Vem por causa disso. Smiths, que é o equivalente em inglês ao sobrenome Silva aqui no Brasil, né? Ou Silva. São praticamente os Silvas, porque a ideia era justamente essa. Eles queriam mostrar que gente comum também faz música. Você não precisa ser um cara enfeitado, você não precisa botar uma capa prateada tipo Rick Wakeman, você não precisa fazer teatro igual o heavy metal que tava estourando também nessa época e no começo dos anos 80. Você não precisava fazer isso. Era gente normal fazendo música de qualidade. Bem a voz da juventude daquela época, né? Exatamente. Voz essa que se levantou com o Mitch's Murder, como a gente já falou, e principalmente por causa de toda essa polêmica com a Margaret Thatcher, todo esse lado ativista mais aflorado do Morrissey, também muito por causa do ataque da imprensa. A imprensa adorava odiar Smiths, pelo menos a imprensa inglesa. Uhum. Eles adoravam meter malha nos Smiths. E mais tarde também com o The Queen Is Dead, que a gente ouviu aqui. A gente fechou o bloco com The Boy of the Dorney His Side. Esse aqui, então, se o Mitch's Murder foi um tapa na cara da realeza... Esse cara, foi um chute no saco. Esse The Queen Is Dead foi um chute no saco. Não, a Spin considerou o melhor álbum de todos os tempos pela Melody Maker. E com razão, cara. Só pra você ter uma ideia do que tem nesse disco aqui pra ele ser considerado realmente um dos melhores. A gente tem The Boy of the Dorney His Side, que é um dos maiores hits dos Smiths de todos os tempos. A gente tem Big Mouth Strikes Again, que nós já tocamos em outro programa aqui do Máquina do Tempo. Que é uma música feita pra Margaret Thatcher. A gente tem... There's a Light and She Never Goes Out. There's a Light and She Never Goes Out. A gente tem I Know It's Over. A gente tem Cemetery Gates, que é maravilhosa. Pô, Vicar in a Tutu. Putz, cara, é clássico, né? Fora isso, além dessas que estão dentro do disco, a gente ainda tem alguns outros singles que foram lançados logo depois, né? Que fazem parte, vamos dizer assim, como extra desse disco. Como, por exemplo, Ask, que também já tocamos aqui em outro programa do Máquina do Tempo. Que é clássico também, né? Eu acho que essas três... Big Mouth, Ask e The Boy with the Donny Inside foram as três músicas que aqui no Brasil mostraram Smiths pro público brasileiro e, cara, não tem pra ninguém. É, tocava no, em rádio pop, né? Quando eu era adolescente, eu conheci uma galera surfista e uma galera skatista. Algumas figuras que faziam parte da interseção, faziam as duas coisas, mas tinha uma galera skatista, tinha uma galera surfista e as duas galeras adoravam Smiths, cara. Todo mundo tinha aquela fitinha cassete dos Smiths que botava naquele, não sei se você chegou a ver isso, mas nos anos 80 aqui no Brasil, tinha um Walkman de fita cassete que era amarelo, amarelão, o vidro pra você ver a fita rodando na frente, parecia uma escotilha de navio, e ele era todo lacrado, ele era todo emborrachado, todo lacrado pra não entrar água. Então os surfistas adoravam, porque eles botavam esse Walkman por dentro daquela roupa de borracha e caía na água, pegava a sua onda ouvindo som. A galera entrava na pista de skate com os Smiths, a galera entrava na onda ouvindo Smiths. Não tinha outro som. Não, Smiths é a banda mais influente dos anos 80 pra mim. Aliás, eu já falei aqui em outra edição do Máquina do Tempo, eu acho que não existe nada mais inglês nos anos 80 que a cara do Morrissey. Ele representou o que era a Inglaterra daquela época, né? Era toda a insatisfação, não era uma música alegre, mas era a alegria tava nas letras também. Quando a música era alegre por algum motivo. Ele que tava celebrando alguma coisa. Sim. Quando a música era triste, ela não era triste por ser triste, ela era triste porque falava de coisas tristes. É uma música que, apesar de ser um pouco datada, são assuntos da época, dura até hoje. Conseguiu ultrapassar a barreira, né? Mesmo assim, ele conseguiu fazer uma música que perdura até hoje, mas na época era muito relevante. Seja qual for o assunto que o Morrissey aborde, seja ele depressivo, de protesto ou de celebração, tinha um porquê. Ele não tava escrevendo aquela letra à toa. Por exemplo, a Panic, um outro compacto que ele lançou nessa mesma época. Sim. É engraçado, né? Exatamente. Hand the DJ, o Empork of DJ. Exatamente. E é aquela coisa de humor muito inglês, sarcástico. Ele fazia show, assim, não sei se você chegou a ver vídeos dele dessa época, fazendo aquela dança, meio um deboche. Ele colocava uns lírios no bolso de trás, tava aquela coisa... Eu lembro disso. Um rabo rebolando, e aí depois ele jogava aqueles lírios pro público, e o público jogava coisas de volta pra ele. E coisa, performance essa que ele repetiu aqui quando ele veio aqui pro Brasil na primeira vez, né? Tava mais velho, então ele não rebolou tanto, né? Mas o lírio atrás estava. Tava. A camisa em um segundo ficou esfarelada. Nossa. E as pessoas saíam tipo com um quadrado, sabe, de 2 centímetros por 2 centímetros da camisa dele e saía feliz. Eu tenho um pedaço da camisa do Morris. Você falou agora da dança. Não é o próprio Leandro aqui, em outras edições da Máquina do Tempo, e eu concordo com ele, ele sempre chamava a atenção de que o Renato Russo queria ser o Morrissey. E eu concordo com ele, principalmente na dança, porque o Renato Russo fazia umas danças iguais nas apresentações do Legião, e ele mesmo falava, né, cara, isso aqui eu tirava do Morrissey, porque eu sou fãzão do Morrissey. Aqui, né, no Brasil, o cenário político também tava, né, muito agitado, e aí, nessa de que, eu quero ser o Morrissey, ele acabou sendo um pouco o Morrissey, porque virou a voz dos jovens dessa época, né? Exatamente. A gente falou isso muito no nosso especial de Legião Urbana. Então, mas aí você vê a diferença quando um sabe envelhecer e o outro não sabe, né? Morrissey só tem um só. Alfinetado. Ah, eu falo mesmo, não gosto. Eu não curte Legião. Não gosto de Legião, só do primeiro. Vamos deixar a polêmica de lado e continuar curtindo o som deste clássico álbum dos Smiths, partindo agora para a sua faixa título, vamos de The Queen Is Dead, na Máquina do Tempo. Between us. to shock them to shame to discover how I'm the 18 pale descendant of some old queen or other. Oh, has the world changed or have I changed? Oh, has the world changed or have I changed? Some manual trap who peddles drugs, I swear to God, I swear I never even knew what drugs were. The palace with a sponge and a rusty spanner. She said, I know you and you cannot sing. I said, that's nothing, you should hear me play piano. We can go for a walk where it's quiet and dry and talk about precious things. But when you're tied to your mother's apron, no one talks about castration. About precious things like love and law and poverty. Oh, we can go for a walk where it's quiet and dry and talk about precious things. But the rain that flattens my hair. Who saps your body and the church who'll snatch your money. The queen is dead, boys, and it's so lonely on a limb. That's the pub that breaks your body and the church all they want is your money. The queen is dead, boys, and it's so lonely on a limb. Very long when you're lonely. out there and be real smooth. That's the way you do it. And part something. I started something. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir I Started Something I Couldn't Finish, do disco Strange Way Here We Come, seguida de London, que é mais um single lançado aí nos anos 80, você encontra na coletânea The World Won't Listen, e abrimos esse bloco com The Queen Is Dead, a faixa título do disco icônico dos Smiths que nós já comentamos no bloco passado, e vamos continuar falando um pouquinho mais aqui. Mas agora, Rod, a gente falou bastante de Morrison nos dois blocos, e eu queria agora falar um pouco do resto da banda, né? Dos músicos aqui, do Johnny Marr, do Andy Rourke, do Mike Joyce, que eles são pra mim, cara, pelo menos pra mim, foram músicos que me influenciaram muito na minha escolha de querer aprender um instrumento musical, de querer aprender a tocar. Eu já falei em outras edições aqui que Johnny Marr foi uma das minhas três influências de guitarra. Muito bem. Nossa, o cara era muito foda. Eu adorava Johnny Marr por uma simples característica. É incrível como ele não faz solo, ele não é desses guitarristas virtuosos, sabe, que consegue digitar milhões de notas por segundo, tipo um Steve Vai da vida, etc. Ele não é um cara de solar, ele não sola, mas ele faz umas bases tão interessantes, trabalhar com a mão direita que faz o ritmo, que é uma forma tão interessante que ela se destaca como se fosse um solo, além do fato de que ele pensa na guitarra como um instrumento musical mesmo, como uma ferramenta. Ele não pensa assim, ah, vou tocar nota tal, tal, tal. Não, ele pensa numa coisa mais ampla. Ele gosta de pensar em 3, 4, às vezes 5 guitarras tocando ao mesmo tempo. Uma fazendo base, a outra fazendo um dedilhado, a outra fazendo uma outra base mais embaixo. E isso é muito interessante. Ele faz quase que uma orquestra de guitarra. É, a melodia toda do Smiths é culpa dele, né? É, tá na mão dele. Aham, uhum, você vê que dá pra perceber isso que você falou, que ele pensa a melodia inteira, ele não pensa, tipo... Ele não pensa na guitarra, ele pensa na música toda, né? Isso, exatamente. Sim, pelo menos a parte dele, e é uma coisa tão subjetiva, né? Você pensa, putz, como combina bem a letra da música com a melodia, e esse acaba não aparecendo tanto o trabalho dele, né? Vai ver que isso é uma das coisas geniais, assim, do Johnny Marr. O cara consegue, mesmo lá nos bastidores, aparecer pra caramba. Mas eu também não vou tirar o mérito, cara, da cozinha. Eu já falei antes aqui, Andy Rourke e Mike Joyce, eu acho uma das melhores cozinhas do rock inglês. O Mike Joyce, ele tem uma levada de bateria muito legal, mais uma vez, né, assim como Johnny Marr, assim como o Andy Rourke, eles não são músicos virtuosos, né? Eles não são Rush, por exemplo, um Dream Theater. Não, eles fazem aquele feijão com arroz muito bem feito. Tem uma levada bacana, tem uma levada gostosa de se fazer, criatividade. Principalmente o Andy Rourke, ele tem umas linhas de baixo, ele tem umas sequências, umas melodias de baixo que, se você prestar atenção, tenta fazer isso, tenta se desligar da guitarra e prestar mais atenção no baixo, ver o que ele tá fazendo lá. Pô, ele faz umas coisas muito bacanas, principalmente, por exemplo, em Heaven Knows I'm Miserable Now, quase um baixo de jazz aquilo lá. É, pena que o cara, ele teve uns problemas com drogas, né, acabou se afastando da banda na época do The Queen's Dead. É verdade, foi logo depois da gravação do The Queen's Dead, né, ou durante a gravação do The Queen's Dead, que ele saiu por problema com heroína. E entrou o Craig Gannon no lugar dele pra tocar o baixo. E ele teve aqui umas duas vezes em São Paulo pra dar som numa discoteca. O Andy Rourke, né? Aham. Ou eu soube, cara. Eu queria até ver, por curiosidade, eu queria muito ver ele dando som, ver como é que ficava. Foi bom? Não, foi muito bom. Foi uma das melhores noites, assim, de balada que eu tive, assim, porque ele tocou bastante Smiths, mas tocou bastante coisa nova, versões que ninguém se conhecia. Então, você vê que o cara é antenado, né? Não é aquela coisa tipo, ah, eu fiz sucesso nos anos 80 e, na verdade, não sei bosta nenhuma. Uhum. O cara, ele mostra que ele até hoje, eu não sei se ele tem projeto solo para algum projeto atual, mas ele tem esse projeto de DJ. A última vez que eu ouvi falar do Andy Rourke é que lá por volta de 2001 ele tava se juntando com um dos integrantes do Oasis, agora também não me lembro qual integrante do Oasis, e eu acho que o baterista também, o Joyce, estava envolvido nesse projeto para fazer uma banda chamada Moondog One. Nunca ouvi essa banda, eu ouvia falar dessa banda, mas nunca ouvi nenhum som deles. Acho que foi o último projeto do Rourke que eu ouvi falar, do Rourke e do Joyce. Por favor, passageiros, se vocês conhecem alguma coisa dessa banda chamada Moondog One, manda material aqui pra gente ouvir e avaliar. É, vale uma conferida, né? Pelo menos pra saber o que ele tá fazendo. Então, já que a gente tá falando do que cada um tá fazendo, né? Uhum. É, a gente chega em 87, que é o ano onde os egos do Johnny Marr e do Morrissey não se aguentaram. Se o grande choque veio na época do The Queen's Dead, em 1987, no Strange Way He Recome, eles já não se aguentavam mais e se separaram ali. Logo no lançamento, né? Ou logo, pouco depois do lançamento desse último disco. Esse álbum que ficou número 2 do top do Reino Unido. Olha aí. Era bom. Assim, já tava desgastado, já tinha um desgaste. Ele é muito bom, cara. Ele não tem nenhuma música que seja considerada aqui, pros ouvintes brasileiros, um clássico. Os últimos clássicos realmente que teve dos Smiths aqui foram realmente os clássicos do Queen's Dead, que a gente já falou. The Boy, Big Mouth, etc. London, que foi um single que saiu logo depois de Queen's Dead também, fez algum sucesso por aqui, que aliás... Era uma coletânea, né? The World You Won't Listen. Exatamente. The World You Won't Listen é uma coletânea que saiu lá pra... Já saiu lá nos anos 90, né? Que é um segundo ajuntado desses singles que foram saindo dos discos mais novos. Assim como o Hot for Hollow fez, juntando os primeiros singles, o The World One Listen também fez aqui, mais pro final. E é aqui nessa coletânea que a gente encontra London, a gente encontra Panic, a gente encontra Ask e outros clássicos que a gente não encontra em nenhum dos discos oficiais. Agora, uma outra curiosidade de London que eu adorei, cara, que eu já toquei aqui no Máquina do Tempo, foi incrível pra mim ouvir Anthrax tocando uma cover dessa música. Nossa. É bom demais. Você chegou a tocar a cover? Cheguei, cara. Tá no nosso primeiro especial de covers, que o link estará aqui no post pra você conferir e relembrar esse especial de cover. Tá lá, Anthrax tocando essa música aqui. E hoje, aqui nesse especial, eu trago o original pra vocês conferirem. Ó, eu não lembrava, mas vou reouvir o episódio só por causa desse cover. muito bom mesmo. Eu gosto, no geral, dos covers do Smith. Sim. Muse fez um. Placebo fez um também, né? Placebo. Né, fez Big Mouth Strikes Again. Relembrando um pouco o segundo bloco, que a gente abriu o segundo bloco com How Soon Is Now. Até hoje eu não sei qual é a banda que tocou essa cover de How Soon Is Now. A gravação é ótima, mas foi a música de abertura de uma série horrível que passava na Sony, uma tal de Charmed, que tinha umas três bruxas. Enfim. É porque teve a versão original no filme, né? Então eles pegaram a cover pra fazer a abertura da série. Teve filme que originou série aquilo? Aham. Uhum. É, que lá era um filme e tinha a versão original de How Soon Is Now. Meu Deus. Bom, meu Deus pelo filme, tá? Nada pela música que eu adoro, mas meu Deus. É. Teve filme daquilo. Enfim, isso aqui não é um podcast de série. Só puxei mesmo a lembrança, porque era música de abertura, né? E a gente tava falando aqui das covers. Pô, eu gosto... Até hoje eu não sei que banda era aquela que tocou aquela música de abertura da tal da série de Charmed. E a carreira da banda termina com esse disco, Strange Way Here We Come, que está representado aqui com a Started Something I Could Finish, que é um dos maiores sucessos, é um dos hits desse disco, né? Só que, pra alegria dos fãs do Morrissey, 6 meses depois ele lança o Viva Hate, que é o primeiro álbum solo dele. Exatamente. Disco esse que nós já vamos ouvir abrindo o próximo bloco com a música Every Day Is Like Sunday. Na Máquina do Tempo. Oh, calls me chicken. Is made in Japan. Unbelievable. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. I am now a central part of your mind's landscape, whether you time. emerges. When you sleep, I will creep into your thoughts like a bad debt that you can't pay. Take the easy way and give in. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir The More You Ignore Me, The Closer I Get. O Morrissey sempre gostou de botar esses nomes enormes, né, nas músicas. Seguida de Mute Witness, e nós abrimos esse bloco com Every Day Is Like Sunday. Música maravilhosa, se você me permite falar, e não sei se você concorda comigo, mas essa música é a música que eu passei muito tempo da minha juventude, quando eu falava com aquela garota e tomavam fora, era ouvindo essa música que eu chorava. Era a trilha sonora da sua fossa. Essa Every Day Is Like Sunday. Podia ser pior, podia ser todo dia igual a segunda. Nossa, mas já tinha uma música dessa, né, eu acho. Tinha Sunday Morning, do Bolshoi. É, eu acho que já deve ter um monte de música reclamando da segunda. Eu acho que pro Morrissey do domingo era mais deprê. Tava tudo fechado, não tinha nada pra fazer. E era prévia da segunda. Exatamente. Essa música do disco Viva Hate, o primeiro disco dele da carreira solo, não é isso? Uhum, de 88. Um pouco tempo depois que terminou a banda, o Smiths, ele já, opa, vamos continuar, bola pra frente. Arrumou uma outra banda. Algum pessoal daquela primeira banda dele lá, o Nosebleed. E se eu não me engano, o Andy Roark, ele fez parte da banda durante um tempo, do Morrissey. No começo. Logo no começo, né? Pra depois sair. Do pouco que eu me lembro da época, o que pelo menos ficou na cabeça aqui dos brasileiros, foi que o Morrissey brigou com o Johnny Marr. O Johnny Marr disse tchau e benção, valeu, um abraço. E o Morrissey, então vou finalmente fazer minha carreira solo. O Joyce e o Roark viraram pra eles, cara, a gente não tem pra onde ir agora, posso ficar com você? E assim aconteceu, eles viraram músicos contratados do Morrissey na banda dele. Então era praticamente 3/4 dos Smiths ali sem o Johnny Marr nesse primeiro disco. É, você já tinha me falado que você sente a diferença. E eu acho que a única diferença da carreira solo do Morrissey com o Smiths é isso. Não tem os arranjos. A ausência daquela guitarra do Marr, né? Isso, e toda a melodia, os arranjos, né? Acho que é isso, é a mesma coisa que era antes, menos isso, né? O Morrissey continua o mesmo, toda a veia política dele continua a mesma, tudo que ele queria falar antes continua falando. Esse primeiro disco, como talvez exatamente por ter muito dos outros integrantes da banda, eu não senti tanto a diferença, né? Eu não senti tanto essa porrada. Esse primeiro disco pra mim, o Viva Hate, é quase um Smith, então tá beleza, tá bom. Mas nos discos seguintes, eu já senti uma boa diferença, eu já senti ele começando a brincar muito com outros estilos, com outros arranjos, com outras vertentes do rock, não fazendo só aquele rock coach britânico. Ele já começou a brincar um pouco mais de peso, começou a botar um pouco mais de arranjos vindos de outros lugares. Que a gente percebeu aqui nesse bloco, com Mute Witness, com The More You Ignore, The Closer I Get. A gente já percebeu isso e no próximo bloco também a gente vai ver isso bastante. É, só uma coisa assim, do Viva Hate, teve o clássico More do Morrissey, né? Que foi o Sudhead. É desse disco. Uhum. E assim, é o que mais tocou aqui. Eu acho que todo o Brasil, assim, a gente conhece a carreira solo do Morrissey por causa dessa música. Unicamente por causa dessa música, eu diria. É, assim, apesar de que sempre que ele lançava coisa nova, entrava pro primeiro lugar, segundo lugar, décimo lugar, sempre tava no top inglês, no top 10 inglês, entre o top 30, dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos também, né? Assim, o pessoal curtia e tal, mas aqui pro Brasil a gente só ouvia o Sudhead. É verdade, e aqui a gente ficou só no Sudhead, né? Só mesmo quem é fãzão dos Smiths e consome qualquer coisa que seja relacionada a algum membro ou ex-membro dos Smiths, vai comprar todos os discos ali, firme e forte, como o Hot Rage, por exemplo. Com certeza, tem tudo aqui. Se é uma coisa que eu tenho coleção, se é uma banda que eu faço questão de ter os DVDs e os CDs, Smiths e Morrissey. A gente ouviu Mute Witness, sim, do Kill Uncle, de 91, que eu acho que já representa aquilo que você falou da mudança, porque é um álbum que tem muito rockabilly. Ele não tem aquele ar inglês tão marcante. Muitos clipes aparece ele num baile meio rockabilly. Assim, alguns fãs mais fervorosos, assim, mais radicais ainda, viúvas do Smiths, não curtiram tanto porque falaram, é muito rockabilly, sabe, muito baladinha, dançante. Mas eu acho muito bom essa música. Mute Witness não é a mais famosa desse álbum, mas é uma das que eu mais gosto. Eu tenho que confessar o seguinte, cara. Esse disco, o Kill Uncle, foi um dos que me fizeram, assim, afastar um pouco da carreira solo do Morrissey, não acompanhar tão avidamente como eu acompanhava os Smiths. Não é por causa dele ser rockabilly, não, porque eu adoro rockabilly. Mas era aquilo. Foi quando eu realmente senti a porrada. Caramba, isso não é o Morrissey que eu conheço. Isso não é o Smiths que eu conheço. O resto de Smiths que eu conheço. Oh, meu Deus. Não, para tudo, para o mundo. Então, a partir desse disco, eu confesso, eu me afastei um pouquinho. Eu torci o nariz um pouco na época. E só anos mais tarde, né? Depois que eu cresci, virei burro velho, amadureci um pouco mais a cabeça. Voltei a ver. Ah, vamos ver o que o Morrissey tá fazendo atualmente, né? Aí eu comecei a dar uma ouvida, uma pincelada nesses discos solos dele. E passei a gostar. Só depois, porque antes eu também amarguei esse ranço de viúva dos Smiths. Não, mas depois você dá uma ouvida nas outras músicas que você vai ver que são muito boas. E assim, espero que o pessoal também que tá ouvindo, que eles vão atrás desse material, porque não chegou aqui, né? Então, com muita coisa boa, o pessoal acabou não ouvindo mesmo por não ter chegado aqui. Tanto o material do Morrissey, quanto o material das outras bandas que o Johnny Marr fez, né? Que o Johnny Marr participou depois que os Smiths acabaram, né? O cara fez uma porrada de projeto. Acho que tem um projeto eletrônico, se eu não me engano. Sim, ele tem um projeto chamado Electronic, que foi a união dele, do vocalista do New Order e de um dos dois vocalistas do Pet Shop Boys. Ah, puta, eu sei. Nem lembrava desse projeto. Eu falei, nossa, parece New Order, mas o cara tem a voz do cara do Pet Shop Boys. Boys, mas tem uma guitarra do Johnny Marr. E, né? E é exatamente isso. É exatamente isso. O vocalista principal foi realmente o vocalista do Pet Shop Boys. A produção musical quase toda do cara do New Order e a guitarra do Johnny Marr ali brincando. Foi o primeiro projeto que o Johnny Marr fez, onde o Johnny Marr entrou logo no fim dos Smiths. Logo depois também ele fez uma participação, ele virou membro, né, do Dedê, né? O cara não tinha mais nome pra botar na banda, botou de Dedê. Ele tocou em dois discos do Dedê e mais uma porrada de outros trabalhos aí que ele fez, né? A última vez que eu soube dele, ele tava no Modest Mouse. Acho que ele deve ter feito um álbum com o Modest Mouse. Também nunca mais, aí não sei mais por onde ele anda. A última vez que eu ouvi falar dele foi isso. Mas ele tá firme aí. Tá na ativa pra caramba. Bom, a gente falou do Kill Uncle, de 91. Em 92 ele lança o Your Arsenal, que é considerado por muitos o melhor, né, o mais vendido da carreira dele. É muito bom também. Ele foi produzido pelo ex-guitarrista do David Bowie, o Mickey Ronson. Muitos produtores dessa carreira solo dele foram ex-produtor do Bowie, ou cara envolvido com o T-Rex. Era cara bom, e era cara de rock mesmo. Não era cara de bandinha de música mela cueca. Tá certo. Rock, assim como essa do The More You Ignore, The Closer I Get, né? Que é do Vauxhall and I, que é um álbum que tem muitas músicas românticas. Olha também. Só. Acho que ele, a partir desse álbum, ele meio que assume um pouco o lado romântico, até porque a capa dele é tipo ele fazendo uma cara meio de Roberto Carlos. Aquela cara de brega romântico, né? Exatamente. Muito ele bonito. É cheio de caras e bocas, né? Ele é bem, assim, performático. É. Você vê os clipes dele, aparece ele sem camisa, escrito de um lado Love Me, do outro lado Hate Me, com um band-aid no mamilo, mordendo um chocolate. Você vê que ele tá começando a envelhecer. Eu acho que é um dos mais românticos, assim, tem umas músicas mais românticas. Isso seria pra você chorar também, se você levasse fora da garota? Não, tem músicas que são de fossa, de curtir, ó, uma deprê. Não recomendo, mas caso vocês façam isso, eu acho que, no geral, Smith e Morrissey tem umas músicas bem legais pra isso. Bem dor de cotovelo, né? Exato. Já que o tema é dor de cotovelo, vamos continuar com esse clima, mas de uma forma mais amena, né? Vamos começar o próximo bloco com Alma Matters, na Máquina do Tempo. Go! finish it right now. Not now, Buford. Marshall's got our guns. Like I said, we'll finish this tomorrow. Tomorrow we're robbing the Pine City stage. About Monday, we doing anything Monday? No, Monday be fine. You can kill him on Monday. I'll be back this way on Monday. Yes, I walk around somehow. give you. Always I do forgive you. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir You Have Killed Me, do disco Fingerland of the Tormentors, seguida de Irish Blood English Heart, do disco You Are Quarry, e abrimos o bloco com Alma Matters, do disco Maladjusted. Estamos já falando do Morrissey consolidadamente famoso. Morrissey é contemporâneo, né? É um Morrissey contemporâneo e que já se livrou de muitas das amarras dos Smiths, né? Acho que assim, a gente marca esse bloco com o embate judicial do Johnny Marr e do Morrissey, né? Em 96 rolou todo o problema de royalties. É verdade, é verdade. Foi na época em que o Andy Herc e o Mike Joyce entraram num processo, né, judicial contra o Johnny Marr e o Morrissey, né, pedindo por uma porcentagem maior. Se você pegar todos os discos dos Smiths, você vai ver que no crédito das músicas só tem Morrissey e Marr. O Herc e o Joyce não aparecem ali nos créditos. E então eles ganharam tipo uma mendigagem, né? Uma esmola, um cala-boca, de 10% cada um por todas as músicas dos Smiths. E os dois entraram na justiça pedindo por uma porcentagem maior e ganharam, né? Tiveram que pagar mais de 1 milhão. Valeu a pena pros dois. Inclusive, foi esse um dos motivos, quer dizer, dizem, né, que foi esse um dos motivos pelo qual os quatro se desentenderam de vez e não querem olhar um pra cara do outro, né, cara, tipo jurados de morte mesmo. E por causa disso que na época, inclusive, havia um rumorzinho, um burburinho do tipo: ih, a banda vai voltar, ih, eles estão voltando a conversar um com o outro, ih, será que eles vão voltar, ih, será que vai acontecer um não sei o quê. De repente me veio essa bomba. Acabou com toda e qualquer esperança, toda e qualquer hipótese, que eles toquem junto algum dia. Nem pensar. Segundo Morrissey, nem que me paguem 1 milhão. E já ofereceram. Já, mas ele não precisa, né? Não precisa, não quer. Acho que é uma situação completamente diferente do que aconteceu com a reunião do Pixies. O Frank Black, ele não se consolidou numa carreira solo. A baixista, ela teve, que eu não me recordo agora o nome, ela teve um certo sucesso com Breeders, mas também não foi tão pra frente. Então chegou uma hora que eles falaram: vamos juntar o Pixies e fazer uma turnê e gravar um disco, né? Ou no caso até mesmo do Sex Pistols, né, cara, que quando voltaram, falaram assumidamente: estamos voltando por causa da grana. E é a verdade, né, não adianta a pessoa falar: ah, a gente voltou porque a gente é amigo, e volta porque vai monetizar, né, vai fazer show. Eu fui no show do Pixies na reunião, foi foda. Mas era isso, você via que os caras estavam lá: a gente precisa de dinheiro. E o Morrissey não precisa, né, desse recurso de, a gente vai voltar pra fazer uma graninha extra. Não precisa disso, a carreira dele está consolidadíssima. Uhum, né? E ele tem toda aquela convicção dele, né? Então também não combinaria. Eu parto do princípio hoje, Smiths é uma das minhas bandas do coração, eu adoro. Mas eu acho que hoje não cairia tão bem uma volta deles. Eu acho que eles representam tão bem os anos 80, que se eles voltarem hoje, eles ficam deslocados no tempo. Uhum, certamente. Eu acho que eu prefiro que eles continuem assim, terminados, cada um em sua carreira é solo, os seus trabalhos, sabe, o Johnny Marr fazendo esse monte de projeto que ele faz, o Morrissey na carreira solo dele que está consolidada, vamos manter assim, né? Uhum. Ah, mas tem uma coisa, ela está consolidada, mas deu uma derrapada feia em 97. Esse álbum de 97, o Maladjusted, marca um divisor de águas entre o Morrissey pós-Smiths e o Morrissey moderno, digamos assim. Acho que sim, foi um álbum que não foi muito bem recebido pelos fãs. Não é um álbum ruim, não é, eu gosto. Gosto dele, mas eu acho que ele é um pouco inferior aos outros. Certo. Talvez porque ele quisesse virar o Morrissey da nova... Moderno, da nova geração, mesmo, né? Da nova geração. Ou seja, vamos enterrar de vez aquele Morrissey que tinha algum vínculo com os Smiths, né? Isso. Mas aí, assim que aconteceu, ele tirou o topete e aí fudeu tudo. O cara foi tirar o topete, teve uma levada menos 80 mesmo, mais atual... pra época, né, no caso. E não foi bem. Assim, foi uma coisa de que, putz, eu acho que o Morrissey não combina mais com os dias de hoje, né? Apesar de que essa música que a gente ouviu, Alma Matters, uhum, é maravilhosa. Sim. Foi a música desse álbum, que até hoje você escuta em rádio, você tocar na balada, o pessoal curte. Uhum. Mas também foi só isso. Meio que O pessoal achou que até o Morrissey poderia parar por causa disso. Não vamos enterrar só o Morrissey do Smith, vamos enterrar o Morrissey de vez. É, porque sabe aqueles artistas do passado que voltam e aparecem, só que você vê, puto, o cara ficou meio chato, né? Ou, vamos ouvir só o Smith e tá bom. Saquei. E aí meio que, até que demorou pra sair o próximo, né? É verdade. 2003. O cara se meteu num período de reclusão pra voltar com força total. E ele conseguiu, você como fã que acompanhou de perto, tem todos os discos, você acha que ele conseguiu se recuperar em 2003 e em 2004 com o You Are Quarry, com o Irish Blood English Heart, que a gente ouviu em seguida? Foi assim, um álbum muito esperado. Quando ele começou a falar, puta, vai sair álbum novo, uhum. Tava todo mundo muito ansioso mesmo, né, pra ouvir esse material novo. Ele tava cercado por muito otimismo. Olha. Apesar de que o pessoal não curtiu muito o anterior. Mesmo com a má repercussão do Maladjusted. Aham. Uhum. Não assim que o álbum tenha ido mal. Mas ficou um gosto um pouco esquisito na boca dos fãs. Uhum. Né? Então o pessoal tava assim, se esse álbum You Are The Quarry não for bom, muita gente ia desencanar. Se não for bom, pede pra sair, né, cara? Porque já perdeu a mão. É. Porque aí quando perde a mão é difícil voltar, né? Com certeza. Ainda mais que ele já tava numa idade, assim, para os seus 50. É. Só que o que acontece quando a gente ouviu, eu no meu caso, tipo, eu ouvi o primeiro single, o Irish Blood English Heart. Era um Your Arsenal misturado com Vauxhall and I. Olha! Sabe, o que o Morrissey não conseguiu mostrar de maturidade no Maladjusted, ele mostrou nesse. Olha só, quem diria. O You Are The Quarry. Então aí você via o Morrissey tiozão, com topete. Caramba. Você via ele com uma postura de senhor, mas um senhor roqueiro. Quem diria, um cara íntegro, né? Aham, uhum. Você viu que ele conseguiu moldar, ele se reinventou. Reinventou pra nova geração. Olha aí, até um outro Morrissey coisa... para um novo século. Exatamente. É o mesmo Morrissey que briga com as coisas, que arranja picuinha com outro artista. É o Morrissey que, na época dos anos 80, ele ia contra Margaret Thatcher. Quando saiu esse álbum, ele foi contra o Bush. Típico do Morrissey. Ele não podia ficar quieto em meio a toda a situação política dessa época nos Estados Unidos, né? Outra coisa também que meio que enterrou toda a celeuma sobre se ele era gay, o que ele era. Acho que no clipe do Alma Matters, ele interage com um monte de homem fortão, e aí assim, foi um dos clipes mais gays dele. Mas até aí, né, desde o primeiro disco dos Smiths, da capa do primeiro disco dos Smiths, isso já não é uma dúvida, isso é uma certeza. Não tô criticando, não tô metendo mal em ninguém, né? Pô, legal. Cada um faz o que quer. Opção dele, pois é. Daí alguém ter alguma dúvida, pô, por favor, é ingenuidade demais. É uma questão que no meio de todas as questões, acaba ficando pequena, porque ele também não faz questão de se defender, né? Ele só fala, tipo assim, a minha opção sexual não interessa. O Morrissey tá lá não é pra falar da opção sexual dele. O Morrissey tá lá pra falar de política, pra falar de protesto, pra não, falar... ele pode até falar de depressão, pra falar de alegrias, pra falar de romance, né? Ele pode até falar de romance gay, porque tem músicas que você escuta, você vê, puta, é meio assim, falando numa parte homossexual dele. O The Charming Man. Total. O próprio Grover Fred também tem parte da letra que fala disso. Toda a discografia dele, desde os Smiths, você vai encontrar, claro, referências, revelações homossexuais ali. Se vier alguém perguntar, mas você é gay, escuta as músicas que você vai entender, né? Porra. Não. O que me deixa bolado não é o fato dele ser gay ou não, é de alguém perguntar. Ter a inocência de perguntar se ele é gay, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que virar pro Dudu Salles e perguntar: você é gordo? Porra! Ô, Dudu Salles, você é gay? Também outra coisa que não tem dúvida. Ah, mas deixa quieto. Mas assim, eu acho que ele não quis criar polêmica também com isso. A posição dele é: eu não falo, não interessa. Eu sou meio assexuado. Por ele assumir que ele não se interessa por isso, por essa questão, uhum. Ele se coloca numa posição assexuado ou quarto. Tá meio Sheldon, sabe? Existe um terceiro sexo, né, cara? O masculino, o feminino e o nerd. Então, ele se coloca meio nesse daí, assim. O cara não vai falar que é hétero, não vai falar que é homo e não vai querer discutir esse assunto, né? Vamos mudar de assunto. É, então aqui nesse Máquina do Tempo nós descobrimos que existem, na verdade, quatro sexos, né? Masculino, feminino, Sheldon e Morrissey. É bem por aí mesmo. Né? Porque o Morrissey consegue transcender tudo isso. Isso ficou pra trás com essa retomada em 2003. Que ele tá um senhor todo elegante, terno, com camisa de linho. O cara deixou aquela coisa de roupa toda rasgada dos anos 80. Virou, né? Um senhor distinto, né? Virou. E isso faz parte dessa nova cara dele dos anos 2000. Essa cara que ficou, corrija-me se eu estiver errado, mas essa cara ela ficou registrada, ela ficou firmada a partir de 2006 com o Ringless and the Tormentors? Não, no You Are the Quarry ele já tava. Ah, já estava assim. As músicas são músicas que misturam rock com música romântica. É bem maduro. Acho que até a questão dos produtores, também ele chamou produtores bons. É o Morrissey maduro. E aí ele continua isso, Ringleader of the Tormentors, de 2006, que ele assume um lado meio brega até. Virou Paulo Ricardo. Não tão brega. Ah, que bom. É um brega meio porque em algumas músicas ele remete à Itália, ele se apaixonou pela Europa, porque nesse Ringleader of the Tormentors, ele faz uma ode de amor à Itália. E no outro ele faz uma ode de amor a Paris. Essa música que virou o hit desse disco, né? O You Have Killed Me. O clipe é muito legal. É tipo esses programas de auditório dos anos 70 italianos. Assim, meio Maestro Zácaro, tá ligado? Que barato, cara. Aí ele faz tipo uma montagem meio Forrest Gump, assim, que é o programa. Uhum. Só que aí tem um apresentador, fala, se apresentar, ah, agora o Morrissey. Aí ele entra todo com uma roupa meio nos anos 70, terno, uma calça, um sapato branco. Lá do cult brega europeu, né? Aham. Uhum. E eles cantando uma música muito foda. Sim, excelente, que nós ouvimos agora, né? Uhum. Então aí ele já tá nessa coisa de que ele tem ainda algumas coisas do passado, da época do Smiths. Ele tem uma... E tanto que ele canta nos shows muita coisa do Smiths. Até que quando teve o show dele, que se eu não me engano foi 2002... Uhum. 2001, eu acho que ele tocou três, no final do show ele tocou três músicas, mas hoje ele toca várias durante o show. É isso que eu ia falar, porque eu me lembro que quando, antes dele vir aqui pro Brasil pela primeira vez, eu ouvia muito falar que o pessoal pedia, né, pra ele tocar músicas dos Smiths, etc, e ele se recusava terminantemente. Não vou tocar Smiths, acabou Smiths, só vou tocar música minha e pronto. É interessante ver ele fazendo as pazes consigo mesmo, né, se ele não faz paz pelo menos com a banda, ele faz as pazes consigo mesmo, com essa época antiga dele dos anos 80, e voltar a tocar a música da banda. É, e é bem legal. Até hoje eu tô esperando uma volta dele aqui pro Brasil pra tentar ouvir as coisas antigas e as coisas novas. Eu ouvi um boato de que pode ser que ele venha pra cá no segundo semestre desse ano. Faz uns 4 anos que eu tô ouvindo o boato dele vindo, assim, ano passado ele ia vir pra um festival que teve, claro que é rock, um desses festivais, assim, que junta um monte de gente. Tô esperançoso, né? Tô esperando, né? Eu sei como é que é, eu passei 20 anos esperando o Rush vir pro Brasil, todo ano eu ouvi ele falar, não, eles vêm, não, agora tá confirmado, não sei o que, saiu até matéria de meia página no jornal, tá confirmado, Rush no Brasil, papapá, papapá, cara, eu só acreditei que eles vieram mesmo quando eu estava lá no Maracanã, olhando pro palco e vi os caras entrando, só ali que eu acreditei que eles tinham chegado mesmo. Bom, você vê, tinha o Pearl Jam, que também eles nunca tinham vindo, e aí como uma promessa que eles viriam. E vieram e já estão voltando já. Todos esses artistas, depois que eles pisam no Brasil pela primeira vez, vira sócio de carteirinha da casa, né, cara? Ramones, quando veio aqui pela primeira vez, não saiu mais, né? Mas o Morrissey, ele não tem essa coisa de, ah, eu adoro um lugar e vou lá sempre. Ele planeja as turnês dele muito bem planejado, pra não se desgastar também, uhum, né? Ele não tá mais nessa vibe de loucura. Ele já, cara, é um senhor distinto, ele já não ele tem já mais tem a vida pique. Ele tem a vida dele lá na Califórnia, ele faz os shows dele. Assim vive a vida de Morrissey, conquistando o seu lugar ao sol no mundo do estrelato, no mundo do rock and roll, né? É um daqueles artistas que envelheceu bem. Sim, ele não, soube envelhecer. Não é aquele cara que ficou chato. Assim, ele é um Morrissey maduro e bom pra caramba. Passageiros, estamos encerrando mais para a viagem aqui no Máquina do Tempo. Uma viagem especial acompanhando a trajetória desta banda icônica dos anos 80 e de seu vocalista que soube amadurecer, Smiths, e Morrissey em sua carreira solo, copilotada aqui por Rod Reis, do Mundo Rod e do Papo de Artista. Rod, brigadão aqui pela sua participação, cara. Brigadão por fazer esse roteiro de viagem aqui comigo e apresentar mais de Smiths e da carreira solo do Morrissey aqui pra galera. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Eu adorei bater esse papo com você sobre Smiths e Morrissey. Espero que o pessoal tenha curtido e que eles vão atrás do material do Morrissey solo, que vale muito a pena. Obrigadão mesmo e estamos aí. Com certeza, eu espero que a galera corra atrás do Morrissey solo e também dos Smiths, porque o Máquina do Tempo tem muitos ouvintes novos que começaram a curtir som a partir dos anos 90, anos 2000 e não conhecem muita coisa dos anos 80. Eu espero que essa galera mais nova vá atrás tanto do Morrissey quanto dos Smiths também. Uhum. E eu convido aos passageiros do DeLorean para irem lá no meu site, o rodreis.com, para ouvir o Mundo Rod Podcast. Que é insano, é doente. Que você já participou, né? Tá no link aí no post, vocês entrem lá, ouçam esse papo que a gente teve, entre outros, que eu recomendo, cara, é proibido pra menores de 18, mas vale a pena. O nosso até foi mais light, né? A gente falou de música, mas geralmente os tópicos são mais escatológicos, mas vale a pena, isso é engraçado. Não, muito, vale a pena, eu ouço sempre. E pra limpar a tua barra, você tem um outro podcast mais sério, que é muito bom também, que é o Papo de Artista. Isso, no www.papodeartista.com, que é um podcast de arte. Fala de arte em geral, fala de quadrinhos, fala de processo de desenho e processos artísticos em geral. Principalmente, né, sobre esses processos artísticos em geral, uma vez que, pra quem não sabe, Rod Reis também é colorista das histórias em quadrinhos da DC Comics, em vários títulos, não é isso, Rod? Isso. Já passei pelo Super-Homem, pelos Novos Titãs, fiz umas participações, assim, em algumas mega-séries. Que tal. Maravilha. E você hoje tá pintando o quê, cara? Então, agora eu tô fazendo o relançamento da Legião, que é a Legião de Super-Heróis, né, do futuro, lá. Quem curte quadrinhos vai reconhecer. E eu vou entrar na nova fase do Super-Homem também. Olha aí, galera. Então não percam, Rod Reis ouvindo no Mundo Rod, no Papo de Artista, e lendo nas novas edições do Super-Homem, não percam. É isso aí. Vamos encerrar este programa com uma música do último disco do Morrissey, não é isso? De 2009? Isso, Years of Refusal, que é o último que lançou, e a música é That's How People Grow Up, que já diz tudo, né? Que mostra realmente como ele soube envelhecer, né? Exatamente. Então curtam aí e vejam como as pessoas envelhecem. Vamos encerrar este programa com That's How People Grow Up na Máquina do Tempo. I was wasting my time. Came to me and booted me and bruised and hurt me. That's how people grow up. That's how people grow up. I was wasting my time looking for love. Someone must look at me and see their sunlit dream. I was wasting my time praying for a love that never comes from someone who does not exist. And that's how people grow up. Let me live before I die. Not me, not I. I was wasting my life, always thinking about myself. Someone on the deathbed said there are others. some